Mesmo assim, perguntei a ele se seu pau finalmente estava dentro da minha boceta. Ele riu muito, e disse que sim, minha virgindade tinha sido rompida. Pois é, caros leitores, levei 2 meses para perder o cabaço. Depois da perda do cabaço, o japonês me comeu todos os dias, durante 1 ano. Todavia, após 6 meses de muita meditação, já estava convencida de que o japonês não queria casar-se comigo. Além disso, minhas amigas diziam que pau de japonês é pequeno, e fiquei curiosa em saber como seria dar para alguém de pinto grande. 29. Tinha também curiosidade em conhecer sexualmente rapazes de minha idade, já que o japonês era bem mais velho do que eu. Claro que, se ele quisesse casar-se comigo, isso não seria problema, e eu teria permanecido fiel a ele. Mas como ele claramente só queria meter, não senti nenhum peso de consciência em dar para outro. Um dia estava na fila do banco, o antigo Banespa, quando um funcionário disse que achava minha bunda muito bonita, arrebitadinha. Perguntou quanto eu cobrava para um programa. Respondi que não era puta, mas auxiliar de enfermagem. Ele foi muito galante, disse que eu era tão linda que pensou tratar-se de uma garota de programa. Ademais, ele me via frequentemente entrar na casa do japonês velho e rico, e concluiu que certamente tratava-se de uma puta. Agradeci os elogios, e disse que, longe disso, era uma moça recatada e moralista, dando só para o japonês. Como o bancário foi educado e elogiou minha beleza, resolvi sair com ele, ir a um bar, coisas assim. Quando me levou para casa, ele tirou meus seios para fora, em plena rua. Era muito tarde e, felizmente, ninguém viu. No encontro seguinte, sabia que ele ia me comer. Afinal, o que mais poderia esperar depois do incidente dos seios? Nesta segunda vez, o encontro foi no carro. Ele estacionou em uma praça, novamente tirou meus seios para fora, passava as mãos em minhas coxas, mamava nos meus seios, beijava-me na boca e no pescoço, o que me deixava arrepiadinha. 30. Quando ele viu que eu não oferecia nenhuma resistência, ligou o motor do automóvel e disse que iria procurar um lugar mais tranquilo para me comer. Parou perto de um pequeno zoológico que existe nesta cidadezinha do interior de São Paulo e começou a se preparar. Deitou meu banco de passageiros para trás, levantou minha minisaia, e puxou minha calcinha para o lado, de modo a descobrir minha boceta. Examinou-a detalhadamente, e começou a meter, ajoelhado diante de mim, que permanecia sentada, com ainda estava de calcinha, tendo apenas afastado a parte do tecido que fica sobre a boceta para descobrir o buraco de meter. O pano pressionava o pinto do jovem, o que lhe parecia dar grande prazer. Ele dizia que, assim, minha boceta parecia mais apertada. Disse-lhe que era apertada mesmo, pois estava dando fase apenas 6 meses. E para um japonês, como funcionário do Banespa não era muito alto, conseguia meter e chupar meus seios ao mesmo tempo. Isto até que era gostoso. Mas Marcos, este é seu nome, gosta de olhar o pau entrando na boceta. Para conseguir isto, ele tinha que manter seu corpo afastado do meu, o que não me agradava muito, pois gosto de sentir o contato de pele com pele. Mesmo assim, continuei dando para ele por mais alguns meses. O japonês também continuava me comendo praticamente todos os dias, pelo menos até completar 1 ano que tirou meu cabaço. Havia dias que tinha de dar para os dois. Um dia Marcos, 31, me comeu 3 vezes, afinal, ele era jovem e forte. Saí da casa dele tarde e, como não havia mais ônibus, tive de ir andando, a pé. Não queria que Marcos me levasse de carro, para que os vizinhos não desconfiassem. Neste dia, saí apressadamente, sem tomar banho, na van esperança de pegar o último ônibus. Estava toda pegajosa, e tinha a impressão de sentir o esperma escorrendo pelas pernas. Quando passei pela Praça da República, onde morava o japonês e mora até hoje, notei que ele havia ficado esperando-me durante todo o tempo em que estive com Marcos. Não houve solução. Tive de dar para ele. Como era pobre e queria estudar, mudei-me para uma cidade vizinha, onde consegui uma bolsa na faculdade de enfermagem. Não foi difícil conseguir a bolsa. Tive de mostrar minha boceta para algumas pessoas influentes, mas não passou disso. Não exigiram comer-me, talvez por respeito ao japonês. Marcos continuava me visitando na república onde morava. Geralmente, durante esta época, ele começava a comer-me na sala da república. Eu vestia uma camiseta larga e longa, ficava sem calcinha, e sentava-me no colo dele. Então, ele enfiava o cacete na minha vagina, e ficava me beijando e acariciando-me, sempre mantendo o pau dentro. As minhas colegas de república passavam pela sala, mas se notavam alguma coisa, nada diziam. Quando minha companheira de quarto saía para se encontrar com seu 32 namorado, íamos para a cama, onde ele acabava de me comer. Deitava-me de costas, vinha para cima de mim, apoiando-se nos braços esticados, de modo a manter o torso longe do meu, e poder ver o pau entrando na boceta. Como disse antes, ele tinha essa estranha preferência. No próximo capítulo, contarei minha vida depois de formada. 33. Bernardo, Alicia e sua coleguinha de curso. Chamo-me Bernardo e tenho uma amiga bem quente chamada Alicia. Após tê-la conhecido mais intimamente, vi de conto, tesão no telemarketing. Ficamos grandes amigos e, além disso, sentimos um tesão absurdo um pelo outro. Sempre conversamos muito na internet. Às vezes brincamos juntos através da webcam também. E quando daí nos vemos, nos nossos papos, ela me confidenciou que tem muita vontade de transar a três. No caso eu, ela e uma menina. Disse que pensava muito em mim, porque segundo ela, sou o único homem que ela confia para executar esse delicioso desejo. Adorei o que ela me disse, mas teria de ser com alguém legal, desencanado e conhecido como um dos dois. Além disso, teria que ter clima, claro. Tá aí então, deixamos esse fetiche um pouco guardado, pois nem eu e nem ela conhecíamos alguém nesses moldes. Certo dia, Alicia me telefona e me chama para dar uma volta, bater um papo e disse que levaria uma amiga. Marcamos num barzinho bem legal à tarde, no centro da cidade, o qual a gente sempre frequentava. Encontramos-nos, e ela me apresentou a Tainá, sua amiga de curso. Uma morena linda, de cabelos dourados, 34, e longos, seios pequeninos, mas de uma bunda enorme, pelo que pude notar. Fiquei na minha, sem muito olho grande na colega de curso da minha deliciosa amiga Alicia. Conversamos bastante. A Tainá era bem alegre e comunicativa. Rolou uma energia ótima entre os três. A noite caiu. Jantamos e continuamos naquela de cervejinha. Eu e a Tainá, e a Alicia, que não gosta de cerveja, ficou no martini. Já estávamos naquele brilho e a Alicia começou a puxar papo sobre o sexo com a Tainá. Começou de leve, perguntando sobre lingeries, qual tipo ela mais gostava, e me consultava para dar opiniões. Achei que a garota, por ter acabado de me conhecer, ficaria sem jeito. Mas não. A Tainá, não sei se por efeito das cervejas, não estava nem aí para as perguntas e esticou o papo, perguntando se a Alicia tinha brinquedinhos calientes. Ela disse que não, pois tinha vergonha de ir num sex shop. Ofereci-me prontamente para ir com ela ou comprarmos juntos via internet. A Tainá vibrou e ficou botando pilha, toda animadinha. Alicia adorou a ideia. Em seguida perguntou se a Tainá já tinha ficado com outra garota. Ela respondeu que só deu uns beijos numa garota uma vez numa boate, quando era mais nova, mas explicou logo que estava bêbada e aquele papo todo. Comecei a me lembrar do papo da Alicia uns tempos atrás e pensei, será que a devassa atraiu a amiguinha com propósitos escusos, ou aquele papo todo ali era só papinho de bar? Alicia continuou insistindo no assunto e perguntou se ela tinha gostado. 35. Tainá ficou vermelhinha, deu um sorrisinho e mudou de assunto. Eu me empolguei com aquele papo e comecei a dar umas olhadas mais interessadas para Tainá. Conversava fazendo uns carinhos nela e ela não se esquivou. Achei que a Alicia ficaria me olhando torto, mas não. Ela até incentivou. Já estava no brilho mesmo e senti um clima. Daí beijei a Tainá pra ver se rolava e deu certo. Resolvi enfiar o pé na jaca de uma vez e perguntei para as duas se elas já tinham feito ménage. Alicia disse que não. Eu já sabia. Ei, mas que tinha muita vontade. Tainá respondeu dizendo que não sabia se ela aguentaria dois homens juntos. Alice olhou pra Tainá com uma carinha de safada e disse, ele está falando de um homem e mais duas garotas, sua boba. Tainá abaixou a cabeça dois segundos e levantou dizendo, acho que seria uma delícia. O que vocês acham? Olhando para mim e Alicia. Naquele momento fiquei com as pernas bambas com a possibilidade de pegar aquelas duas delícias juntas. Afinal eu nunca tinha feito ménage. Acho que Alicia também ficou, pela cara que ela me olhou e por eu saber que ela tinha esse fetiche. Pra aí não perder a deixa, Alicia toda empolgada disse, ah, vamos sair daqui e relaxar em algum lugar bem gostoso. Tainá concordou sem pestanejar. Pagamos a conta e fomos para um motel ali perto. Não estava acreditando. Chegando lá, peguei um vinho e enchi três taças e deixei. 36. A hidro enchendo. Enquanto Alicia, cheia de calores, foi pro chuveiro, Tainá ficou sentada na cama, meio estranha. Sentei ao seu lado, fiz umas carinhas no seu pescoço e falei bem baixinho no ouvido dela para ela relaxar. Ela virou, me olhou nos olhos e me beijou cheia de fogo, tirando minha blusa dela. Alicia saiu do banho e disse, quero ajudar vocês a tirarem essas roupas, tá um calor isso aqui, não é? Após isso, Tainá me puxou pro chuveiro e disse que me queria com ela um pouquinho a sós. No chuveiro, ela me beijou novamente, Pegou o chuveiro e começou a me dar banho. Parecia uma mãe dando banho numa criança. Retribui o agrado e saímos do chuveiro. Alicia estava dentro da hidromassagem gemendo baixinho, brincando com o dedinho na sua bocetinha rosada e chamou por nós dois. Sentei dentro daquela água quentinha e Alicia logo sentou do meu lado direito. Tainai não perdeu tempo e sentou do lado esquerdo. Sem muitas palavras as duas começaram a me beijar e fazer caricias. Alicia mordiscava meus mamilos e minhas orelhas. Tainai me beijava sempre que podia. Acho que ela curtiu nosso beijo tanto quanto eu. Eu já estava ficando louco quando Alicia levantou e nos chamou para a cama. Deitei e caí de boca nos seus lindos seios e Tainá sentou do lado fazendo umas caricias no cabelo da Alicia. Ficou olhando para ela e começou a se masturbar. Fui descendo lambendo aquele corpinho de Alicia por inteiro e acabei entre suas pernas. Ela, como sempre, estava muito, mas muito, 37, molhada, e me deliciei com aquilo. A chupei bastante e ela gozou na minha boca, enquanto Tainá, entre goles de vinho e a brincadeira com seus dedos, me chamou para chupá-la também. Deu um gole no vinho e o despejou pelo seu corpo, mandando que eu a lambesse. Lambi tudinho e comecei a chupá-la sem pressa.